solicita proa 190 para evitar essa nossa aí. Livre de vírus, confirme por quantas milhas irá manter a proa 190? 15 milhas. Gente, livre de vírus, gol 1161, após desvios, foi lida. Após desvios, leva, gol 1161. Uma 1161, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. Vai 51260, voo 1161, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, Terra 3601, na ponte inteira, pronto. Autorizado, linha de colapso China 0, vento 1, 50 graus, 1 lá. Linha de colapso China 0, vento 1, 50 graus. Depolados 4000, controle 198, Goiás. Graças, 198. Controle Salvador, 3601, Daniel Leda Monte. 3601, adicione o código transponder 5007. 5007. Adicionando 5007, 3601. 3601. Mantenha o perfil da saída da EL, subindo e mantendo o nível de voo 360, a voz contatada. Perfil da EL subindo para o 360, tá? 360. Então, 3601, contato radar, passa 2307. cruzar 190. Turno 71, autorizado ANR decolar pistão 0, vento 170 graus, 2 nós. ANR decola na pistão 0, vento 190. Com 3601, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. 125.1.260, Recife, centro 3601. Decolado 5512, 198, boa viagem. 198, obrigado, senhor. Bom trabalho. Controle, bom dia, tá? 3171. Bom, 3171, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível voo 320. Tente via saída da EL, 320 é o nível, mas se for uma proa, se possível, Leda. Faz 2 mil, autorizado Leda, então 3171. Ok, faz 2 mil, Leda, 3171, obrigadão. de coordenação pra gente voar a morte, vai dar presente? Sim, tive a coordenação. Obrigadão. Autorizar direto Mótila. Muito obrigado, direto Mótila, tá? 3171. Ram 3171, no chão do centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. Ok, 125.1, 260, obrigado, bom dia, Felipe. Bom dia, bom voo. fazer com o Diego 1229, pode estar no 10, pronto. 1229, autorizada a linha decolar, aqui estamos 0, vento 290 graus, 029. 120, decola pista no 0, 129.